mas te quero dentro. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação. É Delson Moura. Vamos seguindo na apresentação do programa do Amado Batista. Eu estou com o recado aqui da minha querida ouvinte de Coromandel, Maura Matias, que está louca, louquinha para encontrar uma pessoa. É, Maura Matias, irmã Maria de Fátima, que nasceu em 2 de janeiro de 53. O pai dela tomou ela da mãe, tinha 2 anos. O pai se chama João Abaio, ele já é falecido. E a mãe Maria Matias, falecida também. E tivemos notícias, Edelson Moura, há alguns anos atrás, que ela havia casado com um homem chamado Francisco, que tem ou tinha uma farmácia no Gama, no Distrito Federal. Então eu estou querendo encontrar minha irmã. Por favor, se alguém estiver ouvindo, pode entrar em contato aqui com a nossa ouvinte, com a Maria José, que é uma pessoa que ela mandou o telefone aqui em Brasília, que é o 8303-3919. 8303-3919. Este telefone é da Maria José em Brasília, que a Maria de Fátima pode estar entrando em contato. E também tem o telefone da Maura, que foi quem mandou a mensagem aqui para o Edelson Moura no nosso programa. Inclusive, este recado da Maura eu já apresentei também no programa Ligação Nacional. Estou apresentando ele no programa Ligação Nacional, porque às vezes a pessoa está ouvindo um programa, não ouve o outro, e assim vai. Então vamos divulgar o telefone da minha amiga Maura, lá de Coromandel, que é o 34-9229-8052. 34 é o DDD, minha gente. 34-9229-8052. A minha amiga Maura é ouvinte do nosso programa através da Super 95 FM, a emissora que retransmite o Edelson Moura, o Cleita Aguiar, a Márcia Ferreira, lá na cidade de Coromandel. E agora eu vou também atender Janailton. Janailton mora na Ceilândia Norte. Estou aqui, Edelson Moura, para te desejar tudo de bom e te dizer que sou fã demais do Amado Batista e que estou ouvindo todos os dias. Acordo cedo para escutar o programa através da JKFM a partir das 6 horas da manhã. Que coisa boa, né, Janailton? Muito obrigado, viu? Meu abraço para você, para toda a sua família. Ele pediu uma música que eu realmente não encontrei aqui, talvez o título seja outro, não é? Mas eu vou tocar Lembrando de Você, porque a gente acha que pode ser essa música que você quer ouvir. Se não for, depois você pesquisa para mim, bem certinho, o nome da música que você gosta, que com muito prazer o Edelson Moura vai tocar para você, tá certo, amigo? Estamos aqui exatamente para isso, para atender os fãs do Amado Batista e com muita recomendação do nosso astro maior, de que devemos atender todos com a maior presteza e com o maior carinho. Então vamos ouvir Lembrando de Você. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Menina dos olhos negros, seus olhos têm um imã. Esses olhos da cor da noite me acendem e me iluminam. Esta magia em torno deles não tem explicação. Tenho mesmo é que amar você, pois estou morrendo de paixão. Thank you. tido muitos amores, mas são coisas de momento. Só você ficou pra sempre no resto do meu pensamento. Já passaram muitas noites, numa delas nem dormi, pois fiquei o tempo inteiro lembrando de você. Tenho tido muitos amores, mas são coisas de momento. Só você ficou pra sempre no resto do meu pensamento. Já passaram muitas noites, numa delas nem dormi, pois fiquei o tempo todo lembrando de você. Lembrando de você, lembrando de você, lembrando de você, lembrando de você, lembrando de você, lembrando de você. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Supremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados neste produto, podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Supremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, tem certas coisas que acontecem no mundo que às vezes eu fico impressionado. Devíamos todos nós estarmos envergonhados com o que vem acontecendo com os nossos irmãos em Cristo, nos países onde estão havendo algumas perseguições aos cristãos. E esses cristãos muitas vezes estão fugindo pelo mar e sendo atacados, sendo prejudicados e deportados da Europa. E eu sei que a situação é muito, mas é muito triste mesmo para estas pessoas. Vocês sabem que estes psicopatas do Estado Islâmico, eles estão perseguindo as pessoas, os religiosos que amam a Cristo. E estas pessoas muitas vezes são mortas, são assassinadas lá nesses países onde as perseguições estão acontecendo. E no desespero, muitas pessoas fogem pelo mar em busca de abrigo, em busca de uma segurança de vida, até porque viver neste país está sendo realmente uma ameaça à família, aos filhos. E esta semana passada, uma família foi acometida por um acidente, por um naufrágio, e uma criancinha desta família foi encontrada bem arrumadinha, bem vestidinha, na beira da praia, com a terra com a cabeça enterrada na areia e o seu corpinho do lado de fora morta. A criança morreu neste naufrágio. Também a mamãe faleceu neste naufrágio. E mais um irmãozinho também faleceu, salvou-se apenas o rapaz, o pai de família. Eu fico impressionado como é que existe ainda no mundo pessoas que perseguem as outras por amarem a Cristo. Pessoas que são perseguidas por amar a Deus. E estes cafajestes do Estado Islâmico, eles matam, decapitam, entram nas casas quando descobrem que a pessoa é uma religiosa, entram lá na residência da pessoa, estupram, sequestram, matam, fazem as maiores barbaridades. Alguns jornalistas já inclusive foram decapitados porque chegaram nestes países para fazer algumas matérias. Meu Deus, ao invés do mundo estar rejeitando esta gente, estar expulsando esta gente, o mundo deveria acolher estas pessoas. Eu fico terrivelmente sentido. E uma foto, uma imagem como a que eu vi da criança é que me envergonha mais ainda. Porque, sinceramente, meus amigos, vivemos num mundo cão, num mundo de impiedades, num mundo de cafajestes que sequer se sensibilizam com a situação destas famílias que, em busca de segurança, estão indo para países da Europa. Estão indo para outros países para poder tentar sobreviver e terem a liberdade de escolher a sua religião. Eu, francamente, se eu fosse presidente de um país, eu abriria as portas para uma quantidade de pessoas, para abrigar uma certa quantidade de pessoas. Se eu fosse presidente da França, presidente desses países ricos, reunia com outros colegas, outros presidentes, ao invés de deportar essas pessoas, estas criaturas humanas, estes nossos irmãos em Cristo, ao invés de deportar, de perseguir, de colocar barcos de canhões para poder naufragar e etc e tal, vamos acolher esta gente. Vamos acolher esses irmãos, essas pessoas, ao invés de deportar, de perseguir, de não deixar entrar. Meu Deus, nós estamos na Terra e tudo isso foi deixado por Deus para que nós pudéssemos usar, usufruir, viver, criar nossos filhos. Agora, infelizmente, estes psicopatas, o que eles mereciam mesmo era que o mundo inteiro acuasse eles, né, e fizesse também o que eles estão fazendo com as pessoas religiosas. Vamos trazer agora, eu não sou nada mesmo, não sou presidente, não mando em nada, eu só comento aqui, só falo da minha indignação e acho que muitos também, assim como eu, também devem ficar incomodados. Amor pra valer, vamos cantar com o Amado Batista. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Passou na minha estrada, não vai esquecer. Quem entrou na minha casa, amor pra valer. Quem bebeu da minha água, matou sua sede. Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos. Quem já me disse adeus não esquece o abrigo. Aposto que sente saudade quando sonha comigo. Quem um dia me amou e levou o meu coração, que um dia vai voltar me tirar desta solidão. Olha, eu recebo aqui uma mensagem de União do Sul, em Mato Grosso. Eu amo seu programa, ouço todas as noites lá em União do Sul. O Edelson Moura faz companhia noturna. Eu faço companhia noturna. As pessoas da rádio de lá ouvem no horário noturno. Então, Eva Mesquita, minha ouvinte querida de União do Sul, ela pede um alô para ela. Muito obrigado, Eva. A você, a todos os amigos que moram aí nessa querida cidade de União do Sul, que eu não conheço, mas um dia terei muito prazer. Já tenho, inclusive, alguns convites para qualquer dia aparecer nessa região. E um amigo meu que mora num sítio aí perto de União do Sul disse: não, vem, Edelson, tem um peru pra gente. Eu falei: rapaz, não precisa nem um peru, não, uma galinhazinha e tal, né, caipirinha. Não, tá, tranquilo, Edelson, vem, a gente dá um jeito aqui. Um pedaço de bolo. Um bolo de aipim. É isso mesmo. Mandar um alô para a Eva Mesquita, agradecer. Aqui em Itapetinga, aqui já é outra pessoa, mandando mensagem para o Edelson Moura. Aqui em Itapetinga, olha, Edelson Moura, não perdemos o seu programa. Eu quero ouvir a música do Amado Batista, Casa Bonita. É, a pessoa não mandou dizer o nome aqui, né? Falou, mandou o recado, mas não mandou dizer o nome. Eu aproveito então e toco a música Casa Bonita para todo mundo de Itapetinga. Que tem toda mulher, um deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo o seu amor que é tão bonito. E eu, não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheia de flores e morada. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra mim isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. E agora olho esta casa tão bonita e lembro que era tudo que queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando nosso amor, querida. Sei que você era vaidosa, por isso fiz das tripas coração, pra ver você feliz e orgulhosa. Pois não digo, já dormi até no chão. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Vamos falar agora, meus queridos amigos, do óleo de avestruz Sopremo, né? E as propriedades deste alimento riquíssimo em ômegas, ômegas 3, 6, 7 e 9. É muita sabedoria do avestruz, né? Fornecer uma beleza dessa. É muita sabedoria. Vitamina A, vitamina E, vitamina K. Olha, é um produto extraordinário. As pessoas às vezes perguntam assim: Delson Moura, é mesmo, o óleo de avestruz é bom para tudo isso? Eu falo assim: é para tudo isso e muito mais. Para tudo isso e muito mais. Óleo de avestruz tem que ser Sopremo, meus queridos amigos. É o óleo de avestruz anunciado pelo Edelson Moura. Cifado, garantido, ótima qualidade. É considerado o melhor óleo de avestruz do Brasil. É o óleo de avestruz Sopremo, cifado pelo Ministério da Agricultura, inspecionado. Quando a gente fala inspecionado, as pessoas precisam saber, né, do trabalho que os técnicos do Ministério da Agricultura desenvolvem a esse respeito. Inspecionado é assim: toda matéria-prima, para entrar na nossa fábrica, tem que ter a inspeção do técnico do Ministério da Agricultura. Não entra uma grama de produto, de matéria-prima, sem a inspeção. Também a matéria-prima, que é liberada para a nossa indústria, ela vem de um frigorífico já cifado da origem deste frigorífico. Ou seja, o frigorífico que vende a matéria-prima também tem um técnico do Ministério da Agricultura lá nele, cifando e inspecionando o produto para chegar até a nossa fábrica. Quando chega lá, na nossa fábrica em São Paulo, então o que acontece? Já tem outro técnico do Ministério da Agricultura aguardando a matéria-prima. Ali é um trabalho muito bonito da gente ver, eu já fui lá para ver esse trabalho. Então o técnico, ele examina aquela matéria-prima, recebe aquela matéria-prima, preenche todos os relatórios sobre a entrada deste produto. Depois, o produto é processado, vai para as caldeiras, vai para as frituras, né, para os filtros, etc e tal, para a eliminação de bactérias e tal. Qualquer bactéria que tenha é exterminada, aí vai para o processamento e depois para o envasamento. Todo esse processo também acompanhado pela Inspeção Federal, pelo Ministério da Agricultura. É um trabalho muito bonito de se ver, mas muito bonito. Todo mundo de branco, todo mundo com aqueles gorrozinhos na cabeça. O pessoal parece, todos os funcionários nossos, eles parecem médicos. E até Delson Moura, para entrar na fábrica, tem que tomar banho. Eu falei, doutor, não precisa, eu tô limpo. Eu tomei banho no hotel. Ah, não, mas você veio do hotel até aqui. Entra lá, toma banho, usa o álcool gel que tá lá na parede, usa a bota. Eu fiquei parecendo um astronauta. Que isso, rapaz? Então, por isso que a gente fala para o povo, compre o óleo de avestruz Supremo. É cifrado, inspecionado pelo Ministério da Agricultura e é considerado já o melhor óleo de avestruz do Brasil. Quando você compra, você diz, ah, esse sim, esse é o que o Edelson Moura anuncia no rádio. Pode comprar. Tem o rótulo vermelho, o avestruzinho azul, não é? E o nome, óleo de avestruz Supremo, ok? Bacana, galera. A nossa central de vendas, 61-3532-6993. 61-3532-6993, das 9 horas até as 19. E também tem o nosso site, né, amigos? É saudecombeleza.com.br. Saudecombeleza.com.br. Não é fácil? Lá você compra. E os nossos representantes, espalhados em várias e várias cidades de todo o Brasil. Vamos agora trazer para vocês Força do Amor. Amado Batista, é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista, show! Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, um fogo fumegante que me invade a alma. Eu perco até a calma se você me abraça e quando me amassa me tira do chão. E quando a luz se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir. Força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro rola emoção. Nossos corpos suados de tantos desejos, enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos. Me sinto teu dono, um animal feroz em busca da presa, que morde, fere, ataque, agarra com firmeza. É assim que eu amo. É assim que eu amo. Eu te amo. Se apaga e a porta se fecha, o escuro desse quarto parece fluir. A força do amor em frases e sussurros, e nesse quarto escuro rola emoção. Nossos corpos suados de tantos desejos, enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos. Me sinto teu dono, feroz em busca da presa, que morde, fere, ataque, agarra com firmeza. É assim que eu amo. É assim que eu amo. Nelson Moura. Agora chegou a hora de eu atender uma pessoa. Vou atender Maria. Ela não mandou o sobrenome. Ó, eu sempre falo. Maria, mande o sobrenome da próxima vez, Maria. Eu não sou adivinhador. Eu não sou adivinhador, Maria. Maria de São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará. E ela ouve o nosso programa pela Rádio Cristal FM. Oh, que lindo. Meu abraço aos nossos companheiros da Rádio Cristal FM. Obrigado a todos de São Geraldo do Araguaia. Essa cidade, ela é uma cidade histórica, né? Ela fez parte de um período do nosso país, né? O período da Guerra do Araguaia. É, lá que aconteceu a... Não é guerra, gente, nem fala guerra. Ué, Delcio Moura, conserte. A guerrilha do Araguaia. A guerrilha, né? Lá se concentrou um grupo de pessoas, né, que era contra o regime da época. Teve aquela história, né? Toda aquela história. Então é uma cidade, de um lado do Rio Araguaia é São Geraldo, e do lado de cá nós temos a cidade de Xambioá, não é isso? É, que eu já estive lá em Xambioá. Inclusive esta cidade, Xambioá, é uma cidade histórica, né, do antigo Goiás, que antigamente era Goiás. Agora é o estado do Tocantins. Então vamos atender a Maria. Maria, que não mandou o sobrenome para o Edelson Moura. Ela quer ouvir qualquer música do Amado Batista. Então, já que ela quer ouvir qualquer música, eu escolhi aqui para ela. A escolha é minha, viu, Maria? Se você não gostar, me desculpe, minha amiga. É Carta Sobre a Mesa. Vamos ouvir agora. Drama, volte à nossa cama e venha me aquecer. não vá mais embora. Se você for, alguém chora. E esse alguém sou eu. E não vá mais embora. Se você for, alguém chora. E esse alguém sou eu. E não vá mais embora. Se você for, alguém chora. E esse alguém sou eu. E não vá mais embora. Se você for, alguém chora. E esse alguém. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. O mais amado do Brasil. Amado Batista. Lá da cidade de Coelho Neto, no estado do Maranhão, eu recebo aqui um pedido de alô de Elinalda Gomes. Alô, Coelho Neto, obrigado, minha gente, obrigado, tenho recebido tantas notícias boas daí, da nossa audiência, o tanto que o pessoal está gostando do nosso programa. Até queria fazer aqui um apelo aos meus queridos diretores da Rádio de Coelho Neto, né? Os programas, eles estão sendo muito elogiados, né? por todos os nossos ouvintes que mandam as mensagens para cá. Então, queria fazer um apelo a vocês. Cuidem bem dos nossos programas, como vocês estão cuidando, né? Continuem sempre cuidando bem dos nossos programas, do nosso trabalho, porque isso aqui é feito com muito amor, com muito carinho. Né? Tem coisas na vida que a gente faz para ganhar dinheiro, faz pelo dinheiro, né? E já tem outras coisas que a gente faz por amor, que a gente faz porque gosta. Este é o verdadeiro sentido da vida. E é o verdadeiro sentido da felicidade. A gente tem que ser feliz é fazendo aquilo que a gente gosta, fazendo o que sabe fazer, fazendo o que ama. Aí é onde está o caminho da felicidade. Ah, meu Deus, se eu fosse ser marceneiro, não ia dar certo, né? Eu ia ser uma pessoa que não ia ser realizado nunca. Então nós temos que sempre, na nossa vida, perseguir o nosso sonho. O dinheiro, ele é consequência da dedicação, consequência do trabalho bem feito, consequência do amor sobre aquilo que nós estamos fazendo. Seja lá o que for, vai ser gari, seja gari com amor, com ternura, por missão, né? Também é assim que a gente tem que agir na vida. Vai ser vendedor, procure ser o melhor dos melhores, aprenda tudo sobre vendas, para que você seja um ótimo vendedor. Um amigo meu esteve aqui fazendo um estágio conosco na nossa empresa e eu estava fazendo uma palestra para eles, para o pessoal que veio, e eu estava dizendo para ele o seguinte: vender é uma arte, vender é amor, é colocar exatamente o amor sobre aquilo que a gente faz. Vamos mandar então este alô para Elinalda Gomes, que gosta muito do nosso programa, e vem aqui, Adelson Moura, nos visitar qualquer dia, claro que eu vou. Um abração a todos de Coelho Neto. Mandei uma carta para ela. Vamos ouvir. Música. resposta pra ela, mas ela não respondeu. Mandei um lindo presente, mas ela me devolveu. Não tenho mais o seu telefone, o número dela mudou. Acho que vou ficar louco se ela tiver outro amor. Meu coração, o que vou fazer? Sem esse amor, sei que nós dois vamos morrer. Meu coração, sei que é o fim. Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Carta pra ela, mas ela não respondeu. Mandei um lindo presente, mas ela me devolveu. Não tenho mais o seu telefone, o número dela mudou. Acho que vou ficar louco se ela tiver outro amor. Meu coração, nós dois vamos morrer. Meu coração, sei que é o fim. Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Mandei uma carta pra ela, Amado Batista. Edelson Moura. Sempre no final do nosso programa eu gosto de tocar a música da Hora do Quebra-Galho. E hoje eu quero oferecer uma música. Essa música, na verdade, ela é cantada em muitas igrejas. As pessoas conhecem. Eu gravei e muita gente gosta, me pede para tocar. A Ti, Meu Deus, é o nome desta música. Eu quero mandar para o vigilante de Timon, que mandou a mensagem para mim, e ele não mandou o nome todo, não. Mandou só Crisano. Ele é vigilante, Crisano. Por isso que eu sempre peço para as pessoas: ei, vocês são teimosos, vocês são teimosos. Eu quando for aí em Timon, eu vou pegar você, Crisano, e vou dar um puxão de orelha em você, para você mandar o seu sobrenome da próxima vez. Que é isso, rapaz? Deixa de teimosia. Como pode você ser tão teimoso desse jeito? Crisano, de quê? Crisano, de quê? Edelson, de quê? Moura, não é? Maria, de quê? Maria Abadia, não é? Maria Costa, Maria Rodrigues, né? Não? É, eu tenho razão. Não é enjoo, não. Não sou enjoado, não. Não sou, não. Vamos mandar então para o nosso Crisano, que é o nosso vigilante, que vai levar um puxãozinho de orelha quando Edelson Moura for em Timon. Eu quero oferecer para ele, que está lá vigilante, A Ti, Meu Deus. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Edelson Moura. Obrigado, meus queridos amigos, pela audiência no programa Amado Batista de hoje. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com mais um programa. Olha, manda um abraço aqui, o cara sente falta quando eu não falo. Um abraço para o Dodô, um abraço para o Macho Velho, um abraço também para o Miguel, lá de Aparecida de Goiânia, um abraço para o Fábio de Goiânia, meu amigo Fábio Carvalho, da Rádio Daqui, um abraço também para todos de Teresina, da Rádio Clube, da Rádio Portal, minha amiga Andréia, um abraço a todos da Rádio Tropicaliente, da Rádio Vida Nova, lá de Brumado, enfim, de todas as emissoras que nos retransmitem. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!